7:19. A importância de uma alimentação rica em vitaminas é o assunto do quadro Saúde e Cidadania de hoje, com Lina Rocha. As vitaminas são substâncias essenciais ao organismo, mas a maioria das pessoas não conseguem produzi-las em quantidade suficiente. Por esse motivo, é muito importante que seja feita a ingestão de alimentos que contenham as vitaminas necessárias. A doutora Ana Paula Zanini, que é endocrinologista, fala sobre a eficiência dessas vitaminas no organismo e em quais alimentos elas podem ser encontradas. Olha, as vitaminas, elas são substâncias que estão presentes em vários alimentos. Ela está muito envolvida em relação a algumas frutas. Dependendo de cada vitamina, ela precisa de uma necessidade específica diária. Daí a importância de a gente ter uma dieta balanceada e colorida, de maneira as pessoas entenderem de forma mais fácil, de verduras e frutas, porque cada alimento tem um fornecimento de vitaminas diferentes em relação a uns e outros. Algumas vitaminas têm papel importante no sistema nervoso central, no cérebro, na parte de memória. São principalmente as vitaminas do complexo B, que estão presentes na sua maior parte das vezes em quantidade mais significativa nos alimentos de origem animal, nas carnes vermelhas, no queijo, no leite, na gema do ovo, né? Essas doses de vitamina sobre a necessidade de ser ingerida variam conforme o sexo e se a pessoa faz atividade física ou todas as pessoas têm que ingerir a mesma quantidade? Olha, tem variações de acordo não só com isso que você acabou de colocar, com a idade, mas também com momentos fisiológicos diferentes. Às vezes uma gestante, ela pode ter uma necessidade diferente de uma pessoa que não está gestante. Então, uma mulher jovem grávida, ela tem uma necessidade diferente de uma mulher jovem não grávida. Pessoas em processo de convalescência, elas têm necessidade de doses maiores. Pessoas que têm algumas patologias, têm dificuldade de absorção, às vezes a gente precisa de usar uma oferta também maior, dependendo do quadro. E as vitaminas são várias. Tem algumas que a gente tem possibilidade de fazer a dosagem no sangue, plasmática. Então, dependendo da situação, às vezes por determinados sintomas clínicos ou por características na alimentação, pode ser necessária a dosagem para tomada de decisão terapêutica. E você falou uma coisa que é importante, que é sobre o suplemento, né? Algumas pessoas acreditam que as vitaminas em suplemento, elas substituem os alimentos. Isso é verdade? Não, não é assim, não. E para falar a verdade, os suplementos, para eles serem vendidos sem uma receita médica, eles precisam estar numa dose que às vezes não vai corrigir nada. Reportagem Lina Rocha.